Ótimo. É mesmo isso que eu quero, que esteja tudo bem consigo e que possa passar connosco um ótimo momento, uma ótima companhia aqui no canal da Antena Web. Seja pois bem-vindo a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado, mais uma edição que lhe vai trazer 7 temas e que eu então espero que possa apreciar. Hoje vamos ter aqui, nesta edição, já iniciamos aliás com Rodrigo Costa e o tema que se chama Soneto da Fidelidade, que faz parte do álbum Fado d'Alma. Agora vamos seguir nesta edição com Amália Rodrigues e o seu Barco Negro. Quem é que não conhece Amália Rodrigues e este seu fantástico Barco Negro? Logo depois, Maria Armanda com Lisboa à Noite e um fado que me faz chorar. Muitas vezes, ouvir este fado, chorar compulsivamente não, mas faz-me vir as lágrimas aos olhos, não sei porquê. Luz Sá da Bandeira. A música chama-se Luz de Lisboa. Ora, ouvintes, eu tenho para vocês esta... partilho com vocês este meu sentimento ao ouvir esta canção tão portuguesa, que é o nosso fado, e estas bonitas melodias que hoje temos então aqui a oportunidade de presenciar. Quero convidá-lo a participar no nosso programa. Nós temos à sua disposição um endereço de e-mail novo, já agora. dsf@radioantenaweb.info dsf.radioantenaweb.info. O ouvinte pode por aqui participar escrevendo um e-mail para o nosso e-mail, enviando então a sua o seu pedido, etc, será a sua dedicatória, aquilo que gostava de ouvir. E também pode, se quiser, ligar-nos para o nosso número 910106983. Vou repetir, 910106983. Ligue para cá e vai ver que vai valer a pena, porque vamos poder participar, vai poder participar como se fosse em direto. É verdade, não é direto, é gravado, mas é como se fosse em direto. O ouvinte vai aqui falar, não há cortes nas emissões, na edição, enfim. Vai correr tudo bem e vai ver que depois a sua intervenção vai ser também aqui colocada no nosso programa. Então vamos ouvir então nesta edição primeiros momentos com Amália Rodrigues e Barco Negro. Boa tarde, ouvinte. Que medo que me achasses feia. Acordei tremendo, deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, que o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não, que o sol penetrou no meu. Vi depois numa rocha uma cruz e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia que não volta. Estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. No vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, no calor do leite, dos bancos vazios. Dentro do meu peito estás sempre comigo. No calor do leite, dos bancos vazios. Dentro do meu peito estás sempre. Estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre. Está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. Lisboa, quando eu era pequena, minha casa era toda a minha. lamparina. A luz vizinha era do sol e é da lua. Adormecia no fregão de uma varina. A luz que tinha era do sol e da lua. Andei ao colo, andei até pelas vielas. Era Lisboa, uma cantiga no jardim. Um mar de luz que entrava em todas as janelas. Era uma festa que eu vivia só para mim. Um mar de luz que entrava em todas as janelas. Era uma festa que eu vivia só para mim. Hoje Lisboa está mudada como eu. Já não conheço como hoje a primavera. Senta-se à mesa num café que já morreu. Veja de mim que não deixei de ser quem era. Senta-se à mesa num café que já morreu. Hoje de mim que não deixei de ser quem era. Ai, que saudades da Lisboa pequenina. Tenho saudades da Lisboa que eu perdi. Perdi a luta que eles têm por de menina. Quero voltar, voltar atrás, voltar a ti. Perdi a luta que eles têm por de menina. Quero voltar, voltar atrás, voltar a ti. Perdi a luz daqueles tempos de menina. Quero voltar, voltar atrás, voltar a ti. Luz Sá da Bandeira, este seu fantástico Luz de Lisboa. É uma descrição muito bonita desta música, uma descrição muito bonita de Luz Sá da Bandeira, que canta belíssimamente. Sem dúvida, uma voz memorável do nosso cancioneiro português. O Diga Lá ao Senhor Fado vai terminar, mas deixo-vos mais três temas. Ana Moura, com o tema E Tu Gostavas de Mim. Depois vamos recordar o Shaila da Minha Mãe, da fadista Isabel Oliveira, e também José Porfírio, com o tema Fado Vitória. É desta forma que se fecham as portas de mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Aos ouvintes, muito obrigado pela vossa presença. Voltamos a encontrar-nos na próxima segunda-feira, dia 6. E eu conto com vocês, então, para que possamos todos juntos passar uma ótima segunda-feira. Até lá. Fique bem ouvinte. Bom dia, ou boa tarde, neste caso, bom fim de semana e até à próxima segunda-feira. Até lá! Aviões no céu a mil, banda larga e arganil, argonautas, foguetões, fogos, fatos e neutrões. Hidro-supercombustão, consta em santa combadão. Dança destas situações, milagres e aparições. Dava-se outro caso assim, e tu gostavas de mim. Assim, e tu gostas. gostavas de mim. Está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. O cheiro de minha mãe que me aqueceu com carinho. O cheiro de minha mãe que me aqueceu com carinho, mais tarde serviu também para agasalhar meu filhinho. Mais tarde serviu também para agasalhar meu filhinho. Com suas franjas brincar, ou dormia docemente. Com suas franjas brincava, ou dormia docemente. Quando minha mãe cantava as canções de antigamente, quando minha mãe cantava as canções de antigamente, diz meu filho com amor, nem o manto de rainha, diz meu filho com amor, nem o manto de rainha para mim tem mais valor do que o chale da vozinha. Para mim tem mais valor do que o chale da vozinha. Não há relíquia mais linda que o chale dos meus afetos. Não há relíquia mais linda que o chale dos meus afetos. Quem sabe se serve ainda para agasalhar meus netos. Quem sabe se serve ainda para agasalhar meus netos. É ambição desmedida que a minha alma contém, ambição desmedida que a minha alma contém, era vê-lo toda a vida aos ombros de minha mãe. Era vê-lo toda a vida aos ombros de minha mãe. E ao céu não mostra o dia, já nos trouxe o vale da linda estrada aldeã. E do céu não mostra o dia, já nos trouxe o vale da linda estrada aldeã. Espera a luz da manhã. O rachinol desafia a tote negra real que espera a luz da manhã. E quando a linda luz do sol ouço o meu amor cantar com sua voz feiticeira. Quando a linda luz do sol ouço o meu amor cantar com sua voz feiticeira, juro ouvir o rouxinol numa noite de luar. Chupa a fonte na ribeira, julgo ouvir o rouxinol numa noite de luar. Chupa a fonte na ribeira, quem era possuir a voz que o rouxinol tem sem ter outro sua fronte. A voz que o rouxinol tem sem ter outro que o afronte. Havia de conseguir entreter-me com o meu banho na ribeira junto à fonte. Havia de conseguir entreter-me com o meu banho na ribeira junto à fonte.